no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. O projeto Educação e Arte para Crianças foi criado buscando ampliar a interação entre os variados cursos da UFOP e aproximar a instituição da comunidade ouro-pretana. Com início em 2002, o projeto é desenvolvido pelo Departamento de Engenharia de Minas, o DEMIN, e conta com o apoio de graduandos da universidade. A ação de extensão atende cerca de 15 crianças na parte da manhã e 30 na parte da tarde, em oficinas realizadas às terças e quintas-feiras. Alunos de todos os cursos podem participar das atividades, como explica Carlos Pereira, professor responsável pelo projeto. Os bolsistas podem ser de diversas áreas, desde que seja aluno da UFOP, a gente consegue, que tenha um desempenho razoável, que tem que ter coeficiente acima de 6. A área não importa qual, pode ser educação física, engenharia de Minas, farmácia, é bem misturado a equipe nossa. Mas precisa de ter pessoas que se disponham a doar seu tempo para trabalhar com essas crianças. E o tempo que leva para preparar tudo isso, com certeza, é grande. Além de apresentar o ambiente universitário para a meninada, o projeto Educação e Arte para Crianças tem a função de melhorar a realidade vivida por elas nas diversas escolas de Ouro Preto. Por isso, as atividades são pensadas como um auxílio para que as crianças possam desenvolver melhor suas tarefas e, desde cedo, já se imaginarem como parte do meio universitário da cidade em que nasceram. O projeto distribui certificados às crianças participantes e convida seus familiares para esse momento importante, como conta Carlos. No final, a gente entrega o certificado, que é emitido lá pela extensão. Nesse final, é chamado os pais, os professores, é bem legal esse encontro, porque a maioria deles, desses pais e avós e tios, nunca tinha entrado aqui na universidade. Então, essa experiência para eles é muito legal. O professor conta ainda que pretende gravar um áudio dos familiares durante a entrega de certificados como forma de registro para as futuras gerações. Alunos da UFOP e membros da sociedade interessados em participar e ajudar no desenvolvimento do projeto podem entrar em contato com Carlos pelo número 3559-1781. Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.